Oh, te bendizemos, Jesus maravilhoso, que no teu nome há salvação para as nossas vidas, no teu nome há libertação total, no teu nome há cura, Senhor. Aleluia. Te bendizemos, Senhor, aleluia. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Enfim. Graça, Senhor, aleluia. Ministra tua graça, tua unção em nossa vida. Ministra tua graça, tua unção em nossa vida. Ministra tua graça, tua unção em nossa vida. Enfim. Em nossa vida.